galera, pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e eu estou aqui sozinho essa semana pra dar um recado muito importante. A gente tá entrando de férias forçadas, emergenciais, pelas próximas semanas, porque tá todo mundo mega enrolado, todo mundo fudidão. Eu tô fugindo da faculdade, lá preciso estar trabalhando em outra cidade, mas pra entrar todo fugindo do trabalho também, e o senhor eternidade, sei lá, a culpa é dele. Então é isso, não se revoltem, não chorem, não gritem, fiquem calminhos, voltaremos com nossas atividades normais no dia 20 de julho, então até lá, abraço!